Eu fiz uma canção para lançar no espaço distante. Gravei com a minha banda num disco voador estranho. Ninguém ouviu, ninguém cantou, nem sabe. É um sucesso no planeta Marte. Fiz uma canção para lançar no subterrâneo. Gravei com a mesma banda num disco voador estranho. Ninguém ouviu, ninguém cantou, nem sabe. É um sucesso no planeta Lama. Eu fiz uma canção